tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. E aí galera, salve salve, Mecatrefs de plantão, estamos no ar com mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Essa semana nosso programa vai seguir a linha, as indicações de dois canais aí do YouTube. Um já conhecidíssimo aqui, que eu sempre busco as pautas lá, o Casa Gastão. Vamos falar de bandas com vocais, bateristas, vocalistas. E o outro, o canal da Carol Mariano, bem legal, a menina que posta sons dos anos 70, compra de vinil, sempre falando de sons raríssimos lá. E essa semana ela fez um vídeo falando de bandas que acabaram e que você gostaria que voltasse. E nós vamos começar por ela. Sigam aí Carol Mariano no YouTube, no Instagram. Bem legal, a moça sabe das coisas. E essas pessoas mais novas aí é que mantém a chama do rock and roll, certo? Vamos nessa então? Ela sugeriu de bandas que acabaram e não vou voltar, mas você gostaria muito. Dio, Cream, Free, Spooktooth, Jefferson Airplane, Creedence, Van Halen, The Doors e por minha conta, Ramones. Então vamos nessa aí, um blocão super longo, bacana, pra gente não ficar de blá blá blá. Bandas que acabaram e não voltam mais. Isso aí, Carol Mariano no Instagram e no YouTube. Valeu! Brings me down, 'cause it's free and I see it. door. When lights close her tired eyes, I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. looked into the mirror and it poisoned my mind twice. It left me both times crippled and it tossed my fate like dice. I looked into the mirror and the devil smiled both times. My flesh was sold with no feelings, with no reason or rhyme. Somewhere in space, my thoughts are still reeling.

had an easy ride and always felt the same. Time was on our side and we had everything to gain. Let it be like yesterday. Is that me or happy days? Mama looked back on all the things they used to do. Never had no money and they always told the truth. Daddy didn't need no little toys. Sensacional as sugestões aí da Carol Mariano. Vamos agora para os lançamentos aqui, cara. Então tem música nova do Michael Schenker, da banda Jailer, da Had to Be Hatted, do Mariucci, montou uma super banda aí, bacana pra caramba, trouxe um som aqui pra gente conhecer. La Marquês, Full of Paradise, de Feira de Santana, Awaken, de Salvador, Complexo de Vira-Lata, e o White Castle. Os lançamentos da semana. Na sequência tem a Patrícia Schack. Eu volto logo depois da Schack com mais som aí pra gente, beleza? Então curtam aí os lançamentos. Na sequência, a Schack, o Frigideira Acústica. A Schack tá se tornando conhecida mundialmente. Sensacional. O Frigideira tá lá no Peru agora, autônomo, autêntico. Muito legal com a competência da Schack aí. Vamos nessa, lançamentos da semana. Mystic green and blue. Way back when she'd come down just to love me, so didn't know I was the only man. She said, "What you trying to do? I'm trying to give my love to you. Nobody makes it out alive when she's got you in her eyes." Yeah. What you doing to me? Telling me your liar's lies. Now I see what you're trying to do. You're trying to leave me sad and blue. I'll give you some loving tonight, but I promise I won't bite. Yeah. Love, take it. We'll be right back. vita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da malo. Não deixe de tarde vai ser bem melhor. Voa, voa, anjo lindo, num dia de domingo tudo vai mudar. Voa, voa, linda ave, que quando for mais tarde vai ser bem. Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Chato, o quadro de músicas que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, iniciando os trabalhos, vamos com duas bandas que são amigas e são uma indicação da outra no programa Tautocronia. Vamos de Carbono 5 com Travessia Noturna, eles que são de São Paulo, capital, e também da capital. Vamos de Dry Aged The City is Alive. Thank you. espirrando gordura no fogão inteiro, mas depois limpando tudo bonitinho do jeito que a sua mãe adora de verdade. Vamos iniciar este segundo bloco dedicado a elas, somente com vozes femininas, porque as mulheres são demais. Elas limpam até o fogão, pra você ter noção, né? Não deixa esparramadinho do jeito que mamãe não gosta. Vamos iniciar então este bloco com Felícia. O que eu não contei, eles que são de Descalvado, São Paulo. Na sequência tem Diva Pop, com Banalizados, eles que são de São Paulo, capital. E pra fechar, tem euzinha, Patrícia Schaque, com a música Eternidade, eu que sou da terrinha Maringá, no Paraná. Thank you. de partida pro final. Tristeza da aurora, a esperança negra se veste de tons imaginários. Uma sonora viagem silenciosa que agora grita. Correndo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura à base do coletivo mais charmoso do Brasil. Vamos de sons do coletivo Rock Nativa e dos nossos apoiadores que ajudaram a manter o nosso site e o nosso host em tudo em cima. No ar pra vocês. Vamos de Berlini Rock com Passos da Noite, ou seja, tem eu em base dupla hoje. Ele que é de São José dos Campos, São Paulo. Vamos também de Habitantes de Lugar Nenhum com Set Me Free. Eles que são de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E para finalizar este bloco, vamos de Lex Rock, Procurando Meu Caminho ao Vivo. Eles que são de Contagem, Minas Gerais. Baby, baby, baby. noite. Como é bom poder pensar na melodia juntos, eu e você. Oh baby, baby, baby, vamos sair ver a lua, caminhar e irradiar, brindar a vida iluminando a rua. Ela sapateou e me enfeitiçou com seu olhar e com seu jeito. Ela sapateou e me enfeitiçou e disse coisas que eu não custo. Ela sapateou e me enfeitiçou com sua dança, doce, peixe. Ela sapateou e me enfeitiçou. Seu modo noturno viaja solto, voa livre, quebra tudo com seu riso profundo. Oh baby, baby, baby, nossa canção vai tocar, fantasiando toda louca, temperando, pronta pra enfeitiçar. Ela sapateou e me enfeitiçou. Ela sapateou e me enfeitiçou e disse coisas que não costumo. Ela sapateou e me enfeitiçou com sua dança, dança, dança. Ela sapateou e me enfeitiçou. Você não gosta de improviso, eu vou me acostumar com sua forma doce de me olhar. Essa noite, na noite, é noite de jantar. As palavras repetidas só te bagunçar. Thank you.

Aproveitando aquele resto de gordura que fica na frigideira e utilizando esse ácido graxo para fazer mais uma delícia, vamos finalizar o nosso bloco e nosso quadro com Luiz Renato e a música Por Aí, ele que também é da terrinha aqui de Maringá, no Paraná. E para finalizar os trabalhos, vamos de Esfolados com Soufflé Moi, eles que são de Piracicaba, São Paulo. Let's rock! Pegue sua moto e comece a me seguir por aí. Junto da galera, rock as peças, vem se divertir. Blues cortando estrada, labirinto sempre vou perseguir. Lábios de garotas, venha a me consumir. Rota do percurso, endereço para o céu. Suspenso segundo, ela tem um tom de cordel. Como meu pileque, com minha gaita vou sentido a mil. E apesar de tudo eu vou vivendo, superando recurso qualquer. Trombo os amigos lá em casa, quase todos são de longa data. Meia-noite é cedo para loucos. Velhos e jovens somos aos poucos nessa jornada. Apesar de tudo eu vou vivendo, superando recurso qualquer. Trombo os amigos lá em casa, quase todos são de longa data. Meia-noite é cedo para loucos. Velhos e jovens somos aos poucos nessa jornada. Vem se divertir. Blues cortando estrada, labirinto sempre vou perseguir. Lábios de garotas, vem a mim me consumir. Rota no percurso, endereço para o céu. Suspenso segundo, ela tem um tom de cordel. Sentido a mil. E apesar de tudo eu vou vivendo, superando recurso qualquer. Trombo os amigos lá em casa, quase todos são de longa data. Meia-noite é cedo para loucos. Velhos e jovens somos aos poucos nessa jornada. Velhos e jovens somos aos poucos nessa jornada. Tô por hoje é só, pessoal. Mas para você não ficar com saudade minha, você pode acessar o meu canal do YouTube, @patriciachaque, chaque com SHAKI. Lá você encontra várias playlists com shows, com os programas da Autocronia, com cortes, com as lives da Chaque, com todo o conteúdo meu que há de ter para vocês poderem aproveitar. Tudinho, tudinho, tudinho meu vocês encontram lá, tá? É só procurar nas playlists. Canal do YouTube da Patrícia Chaque, @patriciachaque. E um beijo pra vocês, pessoal. Semana que vem tem mais. Beijo da Chaque. Essa foi a Chaque aí com Frigideira Acústica, agora independente lá nas ondas do Peru. Muito massa, né, velho? Tudo que a gente faz aí de coração, a gente ajuda as pessoas a progredir. Eu fico feliz com o sucesso da Chaque, merece demais. Vamos nessa aqui com os sons de baterista, bandas com bateristas no vocal, beleza? Vamos de Queen, Roger Taylor, além de compor, canta muito bem. Phil Collins com Genesis, The Band, né, aquela banda que acompanhava o Bob Dylan, depois seguiu em carreira solo. Som Nosso de Cada Dia, grande banda aí, progressivo, psicodélico dos anos 70 brasileiro, e Gram Funk, beleza? Então, isso aqui foi inspirado no Casa Gastão, tá ligado? Minhas fontes estão por aí, o Gastão é uma delas. Então, Queen, Phil Collins, The Band, o Som Nosso de Cada Dia e Gram Funk, bandas com bateristas, vocalistas. Isso aí, vamos nessa. Very clearly now.

put the load right on me.

trabalho! Come on, Eric Clapton! Eric Clapton on the guitar vocals. To where You mean eat your dinner, eat your pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Isso aí, galera, vamos fechar o programa de hoje, programa um pouco mais curto. Eu tava com os equipamentos estragados aqui, então aproveitar que tudo funcionou bem, fechando o programa de hoje com Velvet Rush, Tamari da Espanha, a Sara lá de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, como dizia a Rita, e Dead Days, fechando o Panela do Rock de hoje. Espero que você tenha curtido, semana que vem a gente tá de volta. Provavelmente daremos uma parada aí em janeiro, porque ninguém é de ferro, né? Mas é isso, espero que você tenha curtido. Mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fique esperto para não cair em golpes, viu, amigos? Amigos, fiquem espertos para não cair em golpes. E vamos nessa, semana que vem eu tô de volta. Valeu por tudo aí, espero que você tenha curtido. Abraço. Fire, losing where I've been. tell you, you can't do something. Not even me. You got a dream, you gotta protect it. People can't do something themselves, they wanna tell you, you can't do it. You want something, go get it. Contemplando el momento, el llanto será ileso, el grito es desafío, kilómetros violentos. Revolución. Como disse Rita, eu nunca fui bom exemplo, mas sou gente fina. Ovelha negra, ou melhor, colorida, sem perder a essência. Seja quem tu é, seja quem for, Raul ou Angela, oh, oh. Cássia, Helena, seja quem tu és, seja quem for, Raul ou Angela, oh, oh. Cássia, Helena, como disse Rita. Vista-se de si, sinta-se plena. Não há nada de errado em ser quem tu és. Faça seus planos, celebre suas conquistas, ainda que seja apenas um bêbado equilibrista. Seja quem tu és, seja quem for, Raul ou Angela, oh, oh. Cássia, Helena, seja quem tu és, seja quem for, Raul ou Angela, oh, oh. Cássia, Helena, ovelha negra. Seja quem tu és, seja quem for, Raul ou Angela, oh, oh. Cássia, Helena, seja quem tu és, seja quem for, Raul ou Angela, oh, oh. Yeah.